Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zeraca! E hoje vamos falar sobre robôs gigantes! De novo? Que de novo o quê? Droga, na minha cabeça já participei de um. Eu sou o Joel Suki. Eu só me lembro dessa Arachne Morgana, mas de uma fala dela assim, ela tava lutando com o Jiraiya. Aí ela diz assim, Jiraiya! Eu sou o Jota. Mas eu, e esses braceletes dele aqui de sádico? Sádico? Sádico? O cara é todo porrozão, mano. Tá aí. Eu sou o Vitor Ferrolho. É o coral. É, burro. Mas é o coral mesmo, eu sou o Luiz. É o back vocal. Eu sou o Telos. Sim, tu tá supondo que tu tá me dizendo que os robôs são inférteis? Hã? Eu sou o Vitor Ferrolho. Pô, não é? Fosse um robô aranha, um negócio meio robô aranha. Robô aranha! E eu sou o Neto Maru. É do time do Manel, mas subindo que são uma porra. Por que é que os japoneses gostam de robô gigante? Se eles são tudo pequenos, né? As coisas deles, tá? O país é pequeno, porque aquele, tudo deles é gigante. Talvez pelo mesmo motivo que o americano gosta de carro, né, cara? Tudo deles é gigante, velho. Tá? Mas o pessoal não tem uma teoria de quando o cara tem a parada pequena, ele tem que compensar de outras maneiras. Eu acho que é porque eles são... Joel, da última vez que a gente gravou o cast de robôs gigantes, o Manel explicou isso bem direitinho. Esse bicho ainda tá no Dark World, mano. A gente tem que parar de se drogar, mano. Dark World é esse, mano. Ele não participa do cast e nem ouve, ó. É Dark Orbit, mano. Dark Orbit? É, mano, aquele joguinho lá. Mas se eu te disser que o pior, mano, que isso é mentira, mano. Quase toda semana, no máximo de 15 em 15 dias, eu recebo e-mail, mano, desse jogo aí. E é porque eu só joguei esse jogo duas vezes, porque o Manel pediu, eu instalei, eu joguei meia hora com esse bicho. Eu só joguei um ali, vai, beleza. Eu tava com a minha nave semi-completa, semi-full. Aí eu troquei com um doido lá do jogo. Aí ele me deu uma full dele. Aí eu fiquei todo feliz e tal. Aí eu não tava jogando direitinho, né? Tava deixando de jogar. Aí eu emprestei a conta pra um pivete lá da Lan House, né? Que era nave quatro robôs. Tinha dois robôzinhos do lado e dois robôzinhos do outro, sabe? Dois canhões de laser. Aí com o tempo, mas tinha. Ia quebrar essas coisas, entendeu? Você não podia deixar quebrar, você tinha que consertar antes que quebrasse. Ah, o pivete quebrou, macho. Que é o quê, mano? Tu deixa um pivete administrando tua nave e quer que tu perdeu, certo, né? Mano, se eu fosse vender a conta, macho, acho que era uns 200 conto, mano, com os canhões, a bicha toda completona e tal. Esse negócio não tem quem pague. Mas tem quem joga, né, mano? Quem joga, compra, né? Esse bicho não pega 200 reais no computador dele, ele pega na conta. Esse negócio de a conta vale tanto, um amigo meu, que ele jura que a conta dele no Flife vale mais de R$2.000. Esse bicho ainda joga Flife, pô. Nossa. Pois é. Ei, macho, eu comecei a jogar Flife, pô, era 2007, mano. Vixe, Maria. Esse jogo é esse. Quando eu for vender, como eu quero vender, mas se eu for vender, ela vale uns R$2.000, R$2.500. Esse jogo é esse. Quem tiver as suas contas do Fly for Fun, né? Quiser vender. É, mas é de e-mails aí. E-mails. Correio. Vamos para a leitura de e-mails do episódio 116, onde falamos de preguiça, Manel. Olha aí. 116. 116 episódios. Lembrar a galera pra acessar e curtir a página do Facebook do Asila, o facebook.com/asileitor. Se você não curtiu, você não é um asilado, né? Tão bosta. Pois é. Tem que curtir, mano. Seguir também o Asila no @asileitor no Twitter. Asileitor. E o mais importante de tudo, acessar o site, né? asileitor.com.br. Tu sabe que tem gente que nem passa pelo site, né? É, mas a negada fica só na pilantragem, né? Igual de receber tudo no iTunes. No iTunesinho. Rapaz, deixa de ser comediante, mano. Vai visitar o site, mano. É, tem que visitar pra ver as outras postagens, os textos da galera. Tá massa, mano, asilazão. Pois é, mano, tem uma galera aí fabricando umas paradas massas, viu, mano? Pois é, e se você quiser enviar e-mails pra gente ler aqui, envie para asilacast@asileitor.com.br. Se você quer ser um ilustre representador do e-mail para milhares de brasileiros, você manda um e-mail que nós iremos ler e muitos brasileiros saberão da sua existência. Olha aí, que bom. E se o cara quiser ser mais ilustre ainda, o cara vai comprar pelos links do Submarino. Aí. E a gente continua com a campanha para os caras indicarem o Asileitor para os amigos, né, cara? Se você tem um amigozão fuleirazão, mostra o cast pra ele. É. Tem aqui uma vasilada do Klaus, Lucas. Meu nome é Klaus. Cara, já disse, né, que... Atualmente estudante do primeiro ano e queria falar aqui uma vazilada no cast do Zelda. Eu só me livrei, hein? Ao explicar a timeline, o Jota, ou o Ferrolho, não sei explicar direito, sempre confundo os dois, falou que existe umas linhas do Link Criança. O Ferrolho falou. Eita, ela errou no meio. Aí, continuando, vai. Ele disse que tem a linha do Link Criança, a linha do Link Derrotado e a linha do Link do Mundo Sem Herói. Que eu acho que deve ser a mesma coisa, né? Porque o cara foi derrotado, né? Então é o Mundo Sem Herói, né? A mesma coisa. Porém... Na verdade, o Mundo Sem Herói é o do Link Criança, viu? Por quê? Porque o Link voltou para o passado. Exterminador do futuro, né? O cara... É, o bicho é todo extermino, ó. A timeline que ele substituiu com a do Mundo Sem Herói é a do Link adulto, pois essa linha do tempo, o Link ficou no futuro. Não entendi nada, mas beleza. Ah, que merda é essa aí, doido, mano? Tipo Robocop, né, cara? Ah, Robocop, mas isso aí tá uma putaria, mano. Tá igual cara, o efeito borboleta, aquele filme lá, mano. Beleza. Uma porra de ouro. Mas beleza, adiante, né? A vasilada ficou meio confusa, mas beleza. Próximo e-mail aqui é do Anderson Marcos Cardoso. Fala, asilados, mais um cast com cara de episódio dos Simpsons. Ou seja, começa de um jeito e termina de outro. É. Preguiça é algo realmente bem necessário como medo para uma boa vivência neste mundozão. Acho que isso aí é só uma desculpa que ele deu aí pra preguiça. É. Eu sou uma pessoa que me considero bem preguiçoso. Se eu não tiver uma agendinha bem feita, eu não consigo fazer nada. Ah, mas tu é uma preguiçosa. Segue exemplos pra loucura. Jogos. Eu jogo 1 a 2 horas por dia. Música. Eu fico aproximadamente 3 horas estudando. Como é, mano? Como é? Música. Estudando a música? Sei lá, vai ver que ele é estudante. Estudando a música ou estudando com música? Pois é, né? Japonês, 1 hora, já tá bom demais estudar japonês, né? Filmes e séries, no mínimo 4 por fim de semana. Aí o cara tá... Eu não consigo assistir nenhum direito, mano, fim de semana. Deixa eu falar um pouquinho de Zelda. Eu tentei, juro que tentei jogar o Majora's Mask, mas não dá. Cheguei em uma parte que tem 2 bruxas, daí o game pede pra dar o pote de remédio, sei lá, pra uma delas. Quando vou dar o remédio, o besta do Link faz é beber o negócio. O besta. Ao invés de dar pra ela. Infelizmente, fiquei travado nessa parte. Estou, claro, falando de um game jogado em um emulador, só pra ficar registrado no quadro. E aí o Ferrolhão, aí o Vitor, pode responder o cara nos comentários, né? É, tu responde aí, se era pra ele tomar uma golada do remédio ou se era pra ele entregar essa bosta. Pois é, né? Como é que entrega pra bruxa, né? Mas se der pra soltar mais uma vez o áudio do medroso da barata. Não, áudio aí já tocou uma porrada de vez, velho. Da Maria. Tá demais, velho. Me livre, velho. Só tá assistindo o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma baratazona aqui no meu quarto. Ai, meu Deus. E por que não fazer um cast sobre trotes telefônicos? É, esse aí a gente tem que chamar ali o Legolas, o Ciops. É mesmo, né, mano? O Ciops ali deve ter histórias ali. Ian Wellerson, tenho 18 anos e estou desempregado. Sinônimo vagabundo, venha. Aí sim, vocês arrumaram um emprego pra mim, dou 50% do salário nos três primeiros meses. Olha aí! Olha aí! Olha aí. Oxe, mano, aqui em casa tá sem secretária, viu, macho? É, lavar, passar roupa e tal, é interessante aí. Sim, cursando sexta computação, namorando, consegui vencer a friendzone, ó. Lembro desse cara, mano. Ele participou do negócio do Não Salvo, mano. Ele tava lá no Não Salvo pra conseguir vencer a friendzone com a amiga dele, sendo que ele se arrombou no final ali. É, pelo jeito ele conseguiu outra, né? É, tem que, né, ele deve ter batido na pobrezinha e tal, aí vamos embora. E moro em Piúma, litoral do Espírito Santo. Aí. Hoje vim aqui fazer um pequeno comentário. Cadê o cast de Gírias 2, mano? Cadê? Ah, se lascar, mano. Faço essa pergunta porque hoje, hein, eu estava fuçando uns vídeos aqui e acabei achando um vídeo de uma música aqui da minha cidade, onde o cara fala praticamente todas as gírias que a galera mais usa. Dá uma olhada aí. Tem um link aí, né? Link do YouTube. Por vias das dúvidas, aqui vai umas explicadas. Ixi, mano. Ele botou uma porrada, né, mano? Botou um caramba aqui, mano. Eu vou ler uns 5 aqui. Vou ler uns 5 aqui, ó. Pocar. É estourar pra ele. Aqui é espocar, né? Galera. Pois é. O raio. Ele quer dizer caramba, usando quando assustado com alguma coisa que surpreende, né? Passou perto. Pra eles, aí passou longe, ó. Cara. É isso. Essa sacanagem aí, eu sou meio assim também. É, não sou desse Espírito Santo, né? Não, mas eu sou meio assim. Cavalada. Esse aqui é doideira, hein? Cavalada Zahar, essa eu nunca ouvi, viu, macho? Essa é igual... bem complicada, essa aí. É, isso aí é rapaziada desajeitada. É isso. É porque a negada diz, né? Ei, mas tá todo cavalo, né? Todo bruto, né? Tá... Essa é do museu aqui, museu. Museuzão. Museu? Museu. Museu igual a mulher feia ou velha. Olha, cara. É que a gente usa museu também, né? Pra mulher velha, né? Ah, mas tu é um museu, praticamente, viu, mano? A mulher velha. A gente vai botar os outros aí no post, né, mano? Que ele botou uma porrada aqui, a gente vai botar o dicionário aí. A gente bota o dicionário. É. Piumense. Felipe Alencar, 23 anos e 14 meses. Aí tá, entendeu aí, né? 14 meses, ai, Deus. São Paulo, capital. Analista de riscos, seguradora. Parabéns pelo último cast. Já deu pra ver que seria bom pela música do Top Gear que tocou no começo. Não vou comentar tudo que foi falado, porque o cast me deixou com muita preguiça. Mas não posso deixar de comentar sobre as capas de chuvas amarelas. É o comentou. Quando eu vejo a capa de chuva amarela, a primeira imagem que me vem na cabeça é a do Axl Rose no Rock in Rio. Dá uma olhada nessas fotos. Tem umas fotos muito boas do Axl Rose nas cataratas do Niágara. Olha aí. Aí, ó. Vixe, mas esse bicho é recente, né, então? É, eu acho que foi no Rock in Rio passado, retrasado, alguma coisa. É, porque ele já tá veão aqui. Pois é, né? Não tá idoso. Tem uma montagem aqui, pica-pau caindo, esse bicho. É mesmo, ó. Joseph Max, 26 anos, analista de XD, Porto Alegre, Lombrão. Como é, mano? Porto Alegre. Não queria enviar e-mail antes de ouvir o restante do cast. Até ficar mais atualizado sobre todos os assuntos, mas esse eu tive que abrir uma exceção. Eita. Puta que bosta. Os caras teve que mandar... Zona muito grande, né? É, o cara teve que mandar urgente, porque viu alguma fleragem. Ouvindo o cast número 76, teorias da conspiração, percebi uma teoria que vocês não citaram uma vez, nem se deram conta. Ou talvez nem se deram conta. Alguém já viu a Regina Casé e o Chupa Cabra no mesmo lugar? É bem isso. Quem tem a ver a Regina Casé, velho? Por que será? É isso. O que a Regina Casé tem a ver com o Chupa Cabra? Esse bicho é ele. É porque ele. Eu entendi a sacada dele. A Regina ali é toda museu, né, mano? Aí, é toda museu, feona ali. Aí ele tá chamando a pobrezinha de Chupa Cabra, mano. Isso é maldoso, mano. Ah, mas o Neil tem que pesquisar isso aí, mano. Ver o que. Ah, mas vai ver que pode ser ali um Faustão também, né? Fernando Ramalho, 20 anos, publicitário, Recife, Pernambuco. E aí, galera zelada, conheci o cast de vocês há pouco tempo. E apesar de ter estranhado no começo, resolvi dar uma chance. E hoje estou completamente asilado. Vixe, aí. Oi. Moro numa região que fica bem longe da cidade. Então, para ir de um lugar, faço uma verdadeira viagem de ônibus. Então, todo dia escuto pelo menos uns 2 casts. Aí, um asila guerreiro, esse bicho aí. Resolvi, então, ouvir os asilas em ordem reversa. O cara vai andando pra trás, né? Isso aí. Foi quando me deparei com o cast 86 de Invasão Alienígena, o nosso clássico episódio de Halloween, né, que a gente faz. E demais, como de costume, mas aconteceu algo que fez minha cabeça explodir. O Jota, já no fim do cast, soltou a teoria sobre os ETs que poderiam vir do fundo do oceano, em vez do espaço, e aí o Neto soltou a ideia. Acho até melhor a gente não editar essa parte, porque isso dava um filmezão doideira. E é, mano, a porra do filme saiu, mano. Caralho. Tinha ido no cinema recentemente e visto o trailer do filme do Guilherme Del Toro. Vixe, Pacific Rim, que aqui no Brasil ficou conhecido como Círculo de Fogo, né? É, aqui não tem nada a ver com o Pascal. Pois é. Né? Ou na tradução da Sessão da Tarde, né? Um robô da pesada, né? E para quem sabe, segue exatamente a mesma premissa. Vixe, Oi, mancha negada, mano. Fazendo um filme na teoria e foi praticado. No começo eu pensei que era apenas uma enorme coincidência, mas resolvi ir atrás vasculhando na internet e encontrei algo que me espantou. Uma foto de Guilherme Del Toro na Comic Con vestindo a o quê, mano? Camisa Sou Ricardão, porra! Que bosta é essa? Putaria. É isso aí, galera asilada. Hollywood tá ouvindo o asilo também. Vigi, aí. Parabéns pelo cast, continue um excelente trabalho. Ele enviou umas fotos aqui também do cara vestido. Com a camisa. E a camisa do cara aqui tá no estilo, viu? O cara pulando a janela ali, ó. O cara escondido debaixo da cama. É, ó. Putaria. Tá massa, hein, camisa aí. Putaria. Começar. Tem dado, fica perdido, né? Ah, é, vamos começar. O cara se sentindo nu, tá, né? Parece que é outro cast, né? O cara tá. Ah, mas toda mudança ali vai sair mesmo. O cara fica meio perdido, mas vamos lá. Tô achando toda que mudança é isso aí mesmo. Doideira, aí ele fala uma bosta dessa. Toda mudança é isso aí mesmo. Ah, bosta. Ora, porra, vivo todo mundo. Eu queria fazer uma frase da prefeitura ali, mano. A reflexão, né? É toda mudança é isso aí mesmo. Tá. É, mas eu postei no Facebook. Toda mudança é isso aí mesmo. Bota Joelson. Tem que botar aquela foto assim meio cinza atrás, do lado assim a frase. Toda mudança. Joel Suki embaixo. Aí vão pensar que ele morreu, mano. É. Tá escrito na lápide, ó. Mas vamos lá conversar. Robô gigante. Alguém já conheceu esse cara? É, mas esse bicho é pai demais, ó, mano. Acho. Não sabe por que esse bicho é escroto, mano. Porque ele tem cabelo, mano. Tem um robô com cabelo, mano. Não, mano, porque ele é tipo uma esfinge, mano. Não é cabelo, não, mano. Taria. Cabelo. É cabelo, não penteado. Quem é robô gigante? Não, ele era um desenho, mano, de 1967, mano. Antigo pra cacete, mano. É um robôzão gigante, mano, que ele é em formato de esfinge. Tá dizendo esfinge, mas tu quer dizer pirâmide, não? Porque se ele fosse em formato de esfinge, era ela meio leão, né, e tal. É isso mesmo. Talvez ele queira dizer que a cabeça dele é um negócio de esfinge. Realmente. Tem um desenho, tem um... Mas não tem asa. A esfinge precisa ter asa. Esse bicho aqui já mostrava, assim, mais ou menos como é que ia ficar os traços dele, né? Porque o Babel II, que é desse mesmo maluco aqui... E quem é o Babel I, mano? Não tem. O nome é Babel II, que é um maluco que ele descobre que é a reencarnação de Babel, que ele vira um tigre, um pterodáctilo e um robô gigante. E de onde foi que tu tirou que esfinge tem asa mesmo, hein? Esfinge tem asa, mano. Esfinge tem que ter asa, mas se não tiver asa, não é esfinge. Já vi isso, mano. Mas o Chapo, se não tiver asa, é uma... Mas o Esfinge... Não é o Esfinge, não, mas esfinge não é aquela estrutura zona que tem lá no Egito, mano? Não, mano, o ser mitológico. É, mano. Eu tô falando, claro, mano. Eu saber se a esfinge é zona... Não, pra mim a esfinge é a estátua, não sei o quê. Olha aí, mano. É o Egito, mano. Não, peraí, mano. Porque tem a esfinge também, a esfinge grega tem asa. E tem... Peraí, tem vários. Tô me referindo ao ser mitológico, mas se o Egito copiou um estátua errado, aí é... Não, eu acho que tu... Eu acho que... Sinto que alguém está fugindo da vasilada. Eu acho que... Já vazou. Falou. A esfinge grega também tem asa, mano. É a mesma coisa. A esfinge grega tem asa. Eu tô falando a esfinge zona do Egito lá, não tem asa, é só aquela cabeça, mano. Chapa, quando eu me refiro à esfinge, é a esfinge que tá charada, assim, mano. Mesmo. A esfinge grega não, mano. Mas o desenhozão que tá aí no que tem um link aí no cast é a esfinge lá do Egito, mano. É, ele não tem asa, mas tem foguete, mano, nas costas. Aí. É, mano. Esse é um negócio de orçamento, mano. Tem um live action desse bicho, meu. Live action é muito paia, viu? Puta que pariu. Olha a foto, mano. Dá pra ver, mano, que a roupa do cara é uma roupa de borracha, velho. Inclusive, esse bicho fez um bico no X-Tudo, né? X-Tudo não, no Ratimbu. Novamente com o incrível show da Esfinge. E aí, telecompanheiro, como vai? Vai bem? Eu quero ver se você é capaz de responder as minhas perguntas. Vamos lá? Agora estaria a sinopse aqui, que eu encontrei aqui, mano. Olha a sinopse do cara, mano, da história. Desenvolvido para ser uma arma mortal. O robô gigante se transformou no maior defensor do planeta Terra após encontrar a amizade de um garoto. Acerto! Mas tu parou pra analisar o nome desse bicho, mas ele é o robô gigante, mano. Falta de criatividade, né? Não? Paia, né? Isso é corra do Nerd, mas o gatilho do Nerd é isso aí. Agora... Mas assim, o que eu tava dizendo é que o traço desse bicho aí, e depois o novo traço dele depois do Babel II, cara, é o mesmo esquema, cara. Um robô completamente liso, com tipo, esse daí tem um cabelozinho assim quadradinho, né? Como se fosse uma pirâmide. O do outro maluco, cara, é tipo um cabelo pra cima o robô, cara, é muito escroto. Procurem Babel II Poseidon. Babel 2 é o mesmo, do mesmo autor, né? O Mitsuteiro Yokoyama, né? Sim. Tem esse Tetsujin, não sei o que aí, 1956, é mais antigo. Esse daí não é sindicalizado, não, mano. É legal. Tetsujin 28 Go é do mesmo cara, do robô gigante, do Babel II aí que o Jota tá dizendo. Mitsuteiro Yokoyama. E eu acho que Babel merece entrar mais do que esses dois aí. Babel teve remake até pouco tempo, macho. Teve um eu aqui no Brasil, eu assisti aqui num DVD original que eu aluguei do Babel II. Torre de Babel, uma novela. Tipo, mas eu vou te dizer que eu nunca vi essa porra, não, viu? Agora eu nunca vi. Eu posso conhecer por outro nome. Agora o Tetsujin é famoso, mano, lá no Japão, mano. O Tetsujinzão aí. E foi o primeiro desenho, né, que o Mitsuteiro Yokoyama fez. Agora o desenho dele, mano, é só um cilindrozão ali de metal ali. Parece que, e pra foto que tem aí no post, mano, não parece que ele tá rindo, não, mano, o robô. Não, parece. Um sorriso parece assim. Que é impossível ficar em pé nessa foto, mas tudo bem. O homem de lata do Mágico de Oz. O homem de lata. Mas não era gigante. Ele parece também um pouquinho com o Alphonse ali do Fullmetal Alchemist, né? A armadura dele. É. Mas eu, e esses braceletes dele aqui de sádico? Não, de sádico, ó, o cara é todo formosão, mano. Tá aí. Tá porque ele tá sendo esquisito. Jota, mano, show! É aquelas pulseiras, mano, de roqueiro, mano. Reparei a história desse bicho, mano. Que é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? 56 e tal, a guerra tava acabando. Aí o exército japonês desenvolveu essa arma secreta deles, né? O robôzão gigante, Tetsujin. Arma secreta! E ele só se chama 28 porque o doutor que construiu ele, o doutor Kaneda, falhou 27 vezes antes de construir e acertar o cara. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu acho justo ele ter esse nome, então. E aí, velho, depois que o robô foi completado, o doutor morreu de parada cardíaca. Sacanagem, foda. Mas pelo menos o cara conseguiu, né? Pois é. Ah, deixou o legado dele. Mas ele não sabe se deu certo. E quando ele concluiu, ele morreu, mano. Ah, é. Ele morreu de um ataque cardíaco depois que completou um projeto mega secreto que o governo japonês venceria a guerra, né? Parada cardíaca. Tá certo. Isso é aspiração, né, velho? Porque ele criou e deixou o abacaxi pros outros. Não, mas a guerra já tinha acabado, mano, quando ele completou ali. E depois que ele completou, mano, a guerra acabou ali. Casalado. Nossa, foi isso, mano. Foi isso mesmo. Ele morreu um pouco de raiva, mano. Criou o bicho, não adiantou de nada ele ali. Ele completou, mano, e foi lá pros pessoal do exército. Ei, eu completei aqui o robô. É, mas a guerra acabou. Bota na mão no peito, né? Cai no meio de lado. É, pô, é, o cara ficou. O cara cai de joelho. E aí quem ficou com o robô gigante foi o... O robô gigante não, o Tetsujin, né? Foi o filho do doutor ali, o Shotaro, que controla ele através de um controle remoto. Montaro, Wins. Agora eu acho invocado, mas é sataria, porque o Tetsujin, ele foi tão famoso lá no Japão, que o Japão construiu, mano, uma estátua em tamanho real, mano, do robô, mano. Na cidade... Qual o tamanho dessa estátua, mano? Na cidade de Kobe, mano, acho que tem mais de 10 metros a estátua, viu? Até de uma altura de uns 3 andares, assim. É mesmo, mano. Mais alto do que a estátua do Bruce Lee, mano. Tá lá, mano. Tem a foto aí no... Mas esse negócio de dar as estátuas, eu acho que tem de uma porrada de robô, não é só dele, não. Se eu não me engano, é só do Wing Zero demoraram uma porrada de tempo pra liberar, mas essa bicha. Mas tem mais, doido. Tem muito mais de 10 metros aí, doido. Olha o tamanhozinho do cara aqui, o cara da altura do pé da estátua, mano. Aí deve ter 1,60m. Lá embaixo, cara. Cara, né? É, deve ter mais ou menos 1,60m. 1,60m. 1,60m no máximo, né? Agora é japonês, ó, pegou aí a referência de mas aqui deve ser que deve dar uns 20 cabas desses, um em cima do outro aqui, pra chegar no topo da estátua, mano. É grande, mano. Tem uns vídeos aí também, mano, deles construindo a parada, um negócio mega foda, mano. Olha só, se eu fosse escroto, eu diria que, na verdade, essa porrada de robôs lá no Japão são tudo armas secretas de verdade, que eles estão passando de estátua. Essas porra devem ser uma porrada de robô gigante de verdade. Se um dia tiver uma guerra, tu vai ver essas porra, tu vai começar a se mexer. Não é, mas como tu não é escroto, porra nenhuma. Agora tu vê, né, mas pros caras botarem uma estátua aqui no Brasil, mano, é uma putaria da porra, mas. É, mas licitação, mó negócio. No Japão os caras criam uma parada dessa gigante ali e tal. O cara olha, mano, vê assim, é uma parada foda, mano. Era pra ter uma estátua zona do Schwarzenegger, mano. Lá na Praça do Ferreira. Na Praça do Ferreira. Que porra, ia ter uma estátua do Schwarzenegger aqui, macho. Cara. Ah, macho, de onde é o Azileito, mano? É. Beleza, mano. Tem estátua da gente, né? Pensa em ter montado no Tiranossauro Rex. Fica irado. Agora vamos falar do gigante guerreiro Daileon. esse aí é meu favorito, velho. Gigante Guerreiro! Sai, Leão! Ih, era massa, velho. Ó, mano. Eu tinha o LP do Jaspion, mano. Alarme. Como é o nome? É mesmo. Tô sentindo um cheirozão de queimado fuderoso aqui, ó, mano. Caramba! É a pizza, mano, tô deixando fogo. Ixi, mano, que cheiro é esse? Dando, é meu computador. É a barata de não te pegar, mano, não. Foi pensar, mano. O Dailion era a nave do Jaspion, né? A nave dele que virava o Dailionzão, né? E aí, mas era muito massa, mano. Ele invocava lá, ó. Vai dizer que isso é do Jaspion. E o Ganon já fazia isso? Quem, velho? O Ganon? Gundam tem que ter o carinha, que tem uma nave que vira robô. Ah, quem inventou isso aí foi o Jasper. Não sei. Eu não botaria meu nome por isso. Tu já assistiu os primeiros Gundam? Cara, eu devo dizer que eu procurei, mas eu não achei. Mas como todos os remakers puxa isso, deve ser do original, não? Mas os primeiros Gundam é chato pra caramba, mano, o cara assistir. Teve uma época que eu tava asilado em Gundam, eu peguei os primeiros pra assistir, só que eu tava asilado mesmo. Porque o enredo é muito militarizado, mano. Uma criança, mano, não assiste o Gundam, não, mano. A não ser que seja pelo fascínio de ver os robô e tal, mas é uma trama muito militar, mano. Desde o começo é guerra entre povos, sobrevivência da humanidade. E o Jasper é muito mais irado, mas é só a explicação Jasper. Tá, mano, tu tá falando besteira. Se legal do Gundam é isso, cara? O Jasper é muito massa, mano. Tá doido. Você acha o Gundam massa, o Gundam Wing, que ficou equilibrado. Agora os primeiros Gundam, mano. O cara queria comparar com o Jasper, mas era muito mais doideira, mano. Tu é doido, macho. Acho que o do Jasper foi um dos primeiros mesmo que começou com essa história. A negada fazia a maquete zona, né? E o ator se vestia de robô. Aí tinha os monstros. Ah, mas era um robô gigante de verdade, tá doido? Dailonzão é a primeira memória que me vem de gigante, de robô gigante, é o Dailonzão. Pra mim é o Dailon mesmo. Acabou, a primeira Power Rangers que bota de jeito, viu, mano? A primeira vez que ele aparece, se eu não me engano, puxando a memória do episódio, é numa montanha zona que ele encontra a nave ali. É nada, né? Todas as lutas do... Ele sempre aparece. Jasper, né? Numa pedreira, né? Se tu vê pela foto aí do Dylan, mano, tu vê que a mão do cara é selada, né? Ele não abre a mão, não, né? Sempre fechada, né? Isso aí é do time do Manel, mano. Suvina que são uma porra. É, mas a pauta é... Ao invés de usar espada, usar arma, não sei o que, esse bicho vai na porrada mesmo, na mão, né? É, mete um murrão. Agora, me responde uma coisa, o Satangois, que era o inimigo do Jaspion, né? Ele era um robô, mano? Não, ele tinha um robô, ele fez um robô também, mano. E tinha os monstros grandes também, mano. Tecnicamente, ele é um androide, né, não? Eu acho que é uma coisa desse tipo mesmo. Não, mas o... Cara, que eu não lembro. Muito tempo pra assistir. O Satangos, eu acho que ele era um meio robô. Meio robô com o quê? Ele era robô e o quê? Não, é androide. É um robô e dinossauro, né? Não, mas não é. A palavra mais... Na história, mano, ele diz mais coisada é androide mesmo. Ele diz que o Satangos é uma reunião das energias malignas de toda a galáxia. E aí, tá no meio. Ele parece um robô. Ele é o Janeba do Jaspion. É. Ele parece o Darth Vader, né, mano? Darth Vader. Eu não sei, mas a negada considera ele, na época que eu tava... Robô. Que eu assisti. Não, era que nem o Darth Vader, mano. Que ele tem, mas ele tem outra forma também, né? Que é uma forma zona monstruosa. É verdade, cara. Exatamente, ele é todo demoníacozão, o bicho é feiosozão. Agora eu acho que ele não é um robô, não, mano, porque esse bicho tem um filho, mano. Ele tem um filho, o Satangos. Júnior, é? É o Magaren, mano, o inimigo do... É o Jaspion, né? O Jaspion negro. Sim, tu tá supondo que... Tu tá me dizendo que os robôs são inférteis. Hã? Tá supondo isso, Não é, mano? Não, macho. Eu sei que ele se transforma, macho. Eu sei que a transformação final dele é o poderoso Satangos. É. Poderoso Satangoso. Mas é o nome. Poderoso Satangoso. O show quer ser o poderoso Zão, né? É. E a remete que o poder dele aumentou. Satangoso, é orgosado do Satã, né? Até o Lula acabou de dar brecha pro cast de Halloween, né? A gente vai fazer a sobrevivência contra as máquinas, cara. Aí. Será que eles são realmente inférteis? Tarará. Tarará. Foi óbvio. Warriors, os ninjas, os robôs. É, quase ninja, Metal Warriors, não é legal? É, macho, Metal Warriors, inclusive. E o pior de tudo, macho, falando nisso, macho, me lembra da locadora do Asila, mano. É, locadorazão, e... Teve que tirar um verso pra ganhar de vocês. Aguarda. Teve uma batalha do Manel com o Joel ali, que é 2 horas, um atrás do outro. Agora os robôs ali do Metal Warriors, mano, já era aqueles robôs assim mais funcionais, né, que o cara vê assim. Futurísticosão e nada. Porque os dos Power Rangers o cara não entendia muito bem, né, como é que eles... A destruição, né, os Power Rangers. É, né. Já... O interessante do Metal Warriors é que se você for olhar o design dos robôs, realmente você consegue ver a funcionalidade deles, assim, de tudo que você... Tipo assim, não, ele usa o escudo, aí você consegue ver a partezinha que solta o escudo lá nele. Pois é. E tem o cara do escudo, né, o Ravok. Que ele tem escudo, na verdade. Se você segurar o R, ele tudo defende. Menos o Prometheus. E ele usa o fogo, são. Ele usa um campo de força, na verdade, que não defende muito ele bem, não. Não é o fogo, não? É, não. O fogo é o A dele. É, que ele dá um lança-chamazão no cara. É massa aquele jogo, ó, mano. Que bosta é isso aí? A gente tem que tirar um versus, mano. A gente tem que fazer um locador com todo mundo pra gente tirar um versus, mano. O Havok e o Nitro são aqueles caras, são os robôs mais normais, né? Ali, são robôs gigantezão e tal, mais genérico. Parecido com o Gundam Wing. Agora tem a Estrela Zona, mano, ali que parece um disco voadorzão. Um pial, né? mas tu sabe que vale dizer que, na verdade, os dois não é que são genéricos, é que um é o padrão de uma das tropas e o outro é o padrão da outra tropa, inimiga. Porque um parece ser uma versão mais atual do outro, né? Porque o Havok, eu acho que é o Havok que tem aquela corrente zona ali. O Havok é. É o que ele. É o que tem. Que é tipo um patinzão, mano. É, e o outro é o que voa, mano. O Nitro é o que. Coisa, né? Não? Não. O Havok é o que desliza no chão. Parece que tem um skatezão. O Nitro é o mais versátil. Eu concordo com o Ferrou que isso aí pode ser só um paradigma, por exemplo. Exemplo, um pode ser criado pelo Japão e o outro pela Coreia do Norte. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É porque o da tropa lá do principal é Nitro, né, o nome dele, e o dos inimigos Havok. Aí é só uma questão de recurso. Aí cada um tem, mas assim, ó, cada um deles tem uma função. Por exemplo, o Prometheus, que é aquele tanquezão, ele é usado pra defesa. Ele é o como fosse a batente aérea da parada. É o tanque. É, não, mas é como fosse, ele foi projetado pra ser tipo um batente aérea, entendeu? O Volibear, né? Onde é que viu isso, que o Havok é de outro time? Eu nunca jogou a campanha, não? Metal Warriors? Não, começa com o Nitro, mas... Sim, não. Na campanha, só quem tem Havok são os inimigos. Ah, é? É. É, sim. Oxi, mano, não tinha prestado atenção nisso aí, não. Concordo com isso. Tinha prestado atenção nisso aí, não. Concordo. Mas o cara pode dominar, né? Sim, é um robô, né? Ele não tem... Ele é um robô. É que nem uma arma. Concordo com o Jota. É só o inimigo que tem ele. Agora, o que eu achei irado é a bola, mano. O Ballistic ali, mano. Puta que pariu, mano. Acho muito massa, mano, aquele robô ali. Porque é um robô bola, mano. Um robô bola. E genial, esse Ballistic, né? eu acho que ele é basicamente o Prometheus do outro time. Porque o Prometheus, ele é o batente aérea do time do principal. Tanto que na terceira fase, você joga com terceira e sexta fase. Você joga com o Prometheus, dependendo da base. É. E esse Ballistic aqui, quando você tá fazendo uma invasão, tem uma fase que ele que tá protegendo a parada. É mesmo, eu me lembro desse negócio mesmo. Que ele fica atirando aquelas bolas lá pra cima. Acho mal. Eu acho massa, mano, esse conceito do robôzão bola. Acho massa, mano. Não, mas. Sabe que tem muita série série de ficção científica que o conceito de avanço tecnológico é baseado em esferas, né? Mas é, mas não é pra ser, não? Não, porque o conceito comum de foguete na Terra, por exemplo, é cilíndrico. A negada já tinha criado foguete. É cilíndrico bola, por causa da resistência. Pois né? É, é, o. Mas aí. É, na mas a forma popular, as espaçonaves são formato de disco, né? Só que algumas correntes da ficção científica acreditam que a viagem espacial é baseada em círculos. Não, eu tô ligado. Ah, e o Stargate é pirâmides. Não, eu tô ligado que tu tá dizendo, mas a forma mais resistente do universo, a forma geométrica mais resistente do universo é a esfera, pô. É, mano, é o quadrado. Dizer que é o triângulo. Não, é a esfera. É a esfera, pô. Triângulo, triângulo. Quer dizer que matematicamente é o triângulo, hein? Matematicamente? É, não, sim. Eu sei que matematicamente é o triângulo. Eu sei que faz sentido que seja o cilindro e tal, porque a lateral dele é toda... Quer dizer, verticalmente, ele é realmente muito robusto. Agora, a lateral dele é muito vulnerável. Agora, quando você desce pra esfera, ela é toda a mesma forma de todos os lados, entendeu? Então, ela não tem, tipo, um ponto fraco. Se você comprimir de qualquer lado, ele, de uma forma ou de outra, não vai... Inclusive, tem vários ouvintes do programa que tem mestrado em física, eles vão responder isso aí. Tá, e aí eu dei valor, tá aí. Bazinga! Vamos fazer... Por isso que o Tatu Bola é invencível, hein? Faz uma enquete. Tatu Bola é invencível. Faz uma enquete na página do Facebook. Qual é a forma geométrica mais... Resistente, né? Não, Tatu Bola é doideira. É mesmo, o Tatu ali ninguém derruba a coraça do bicho, não. Tu nunca viu sopa de Tatu, né? Que é isso pra aí? Ficou batendo o bicho da parede, mãe. Como é que o cara é criado em cativeiro, né? Não conta, é. Não. Tá certo. Segundo Tatu site, Bola, um site muito confiável, que é o Yahoo Resposta, é o triângulo, hein? Eita, olha aí, o cara pegou no Yahoo Resposta. Olha aí, 1x0. Yahoo Resposta foi osso. Tá pior que a Wikipédia, mano. É, quero saber não. 1x0 pra mim. Respostas? Ixi, Maria. Agora os robôs ali do Gundam Wing são os mais famosos. Um adentro aqui que o Gundam Wing é foda pra caralho, velho. Tanto eu nunca assisti, mas esse anime. Gundam Wing. Tanto o jogo quanto o anime são foda, cara. Ah, o jogo do Super Nintendo é foda. É massa. Eu jogava, mas. A gente tem que começar a jogar junto esses jogos, mano. Porque pra me dar um pior em vocês, tanto na Metal Wars quanto no Gundam Wing, cara. O Gundam Wing é o mais famoso, né? Dos Gundas ali. É. Porque eu acho que o enredo dele ficou muito bem sacado, mano. É porque não é diferente, enredo, cara, né? Os personagens são muito carismáticos também. Porque no Gundam Wing, não é só focado nos personagens. É você ver os personagens para correr a história, entendeu? E o personagem então fica irado. Balanceado. Os personagens do Gundam Wing são irados, mano. O cara que luta com o Fu, mano. É muito massa, mano. O robô dele. É o Fei. É o dragão, mano. O robô dele, ele guarda numa cachoeira, né? É, caralho. Marcha, tem uma cena, cara, que eu acho uma das cenas mais foda, que tá aqui atrás dele, tipo, tem dois Mobile Suit atrás dele, esse bicho tá fugindo de moto, mano. Aí ele pega, assim, a bolsa dele, joga pra cima e dá um chute, mano. Essa porra explode, tipo, assim, cai granada luminosa, esse bicho some, cara. É muito escroto, cara. É, mano, o Gundam tem muita cena doideira, mano. E outra coisa também, mano, os Gundams antigos... Dá raiva que eu nunca esse bicho, mano. Os robôs é tudo meio genéricozão, mano. É os grandão de assalto, com metralhador, o único que difere um pouco normalmente é o Gundam Wing, né? Quase toda série tem que é aquele branquinho. É, é o que vira nave. Pois é. Agora essa daí, macho, os outros robôs são muito distintos, mano. Tem o robô lá do cara do circo, mano, que ele é especializado em arsenal, mano. É o Heavy Armor. Esse bicho é irado demais, mano. O do deserto é o tipo defesa, né? O bicho tem uns escudosão. Cara, mas é porque na verdade o do deserto é como se ele fosse um capitão, então o capitão não usa umas armas muito pesadas, ele usa uma coisa qualquer, entendeu? E esse bicho, macho, ele é feito só, tipo, pra ser comandante mesmo. O robô dele não tem nenhum característico muito forte. A parada dele é que esse cara foi chamado pra ser um dos pilotos, porque ele já tinha um exército, entendeu? Aí eles queriam juntar a força dos caras com o exército e tal, aí pegaram, botaram pra ele também ter um robô, entendeu? Sim, não, tem na versão do Gundam, tem o Gundam Wing, tem o Wing Zero, que é mega ultra foda, que aí foi uma melhoria zona escrotinha que fizeram. Que é o das asas. Mas aí que tá, eles fazem o Wing Zero e dizem que ninguém consegue pilotar. Você imagina o que é que tu tava compartilhando, né, mano? que é? Essa imagem aí, ó. Doideira, robôzão. É aquela que eu já tava compartilhando no começo, é? Não, ah, esse é. Aí é o Gunda. Esse aí é o Gunda. O outro é o Tetsujin, o outro é o Tetsujinzão. Esse bicho aí tá foda, né, essa imagem aí. É, mas essa estátua zona aqui... Esse aqui foi que... Pronto, esse aqui que é o Gunda Wing padrão, que aparece em todas as séries do Gunda. E demorou foi tempo pra liberar essa porra, mas terminar a construção. Agora tu vê como é o Japão, né, mano? Os caras são puta que pariu, os caras constroem... Tu sabe que o Japão já tem guias tripulados, né? Tipo os do Matrix, né? Oxi, mano, aqueles do Matrix já ali, eu acho... Desde o ano passado, já. Aqueles ali do Matrix, eu acho muito massa, mano, aqueles robôzão ali que o cara tripula e tal. É foda, mano. Aquele da metadora dos braços? É, pronto, eu única... não acho de outro mundo, não, macho massa. A única cena foda ali no Matrix 3, mano, Revolutions ali, é aquela dos mecazão, é muito massa aquela ali. E parece muito os robôs do Mac Warrior, né, do jogozão ali. Mac Warrior? É, do Super Nintendo, o Mac Warrior, que é tipo um de estratégia. Lembra também. Vocês estão esquecendo de uns robôs gigantes... Do mais massa que tem, ó. Qual? Não tá na lista, não. Não, só vou dizer depois. eu sei qual é. Eu vou mandar aqui o link pra vocês. Cadê? Bota aí a imagem. Aqui, ó. Pois dá uma olhada aqui. É esse aqui, mano. Eu já disse faz tempo, mano. Tinha que dar uma clicada aí. O Frank Jr. Frank Jr. Esse bicho era irado demais, mano. Eu esperava isso, e o Hakusho, mano, passar esse bicho aí, os impossíveis. Mano, tinha muita raiva desse desenho aí, ó. Eu achava irado, mas esse bicho era massa. O robô gigante que a galera tá esquecendo, que ninguém mais tá lembrando, mano. A merda, isso aí. Quem? Cadê? Acabei de falar. Abençoe aí. Equipe Rocket, mano. Equipe Rocket aterrissando na velocidade da luz. Rendam-se agora ou preparem-se pra lutar. É isso aí. Isso aí é uma viadagem extrema, viu? Eu tô esperando que alguém se lembrasse disso aí, viu? Mas não é só esse, não. Tem um monte de robô da Equipe Rocket, mano. E tu vê, mano, que o design do robô é uma bosta, viu? Só um quadrado, velho, ali. Tem o robô do Gaira, dos... Macho, o robô mais massa, isso, mano. É o meu robô do Max LR, tem como não. Quem, mano? Agora é, tá aí a imagem do robô. Aqui. Agora o Vitor falou aqui, macho, essa imagem aqui curiosa, ó. Dá uma olhada aí. Que? A imagem aqui é no estilo do Vitor. Dá uma olhada aí. Que é isso aqui, mano? Tem a imagem aí que é do... Isso é o Giovanni? Que diabo de baitolagem é essa, mano? É o site aí, mano. É o site? É o Tarzan, mano. Esse bicho aí, mano. Tarzan. Ensaio sensual aí do Giovanni. Agora vamos falar dos Transformers. Vamos falar de corra boa, né? Sabe que o Transformers não considera robô gigante, não, viu? Por quê? É robô gigante é porque Transformers é uma categoria à parte, mas eles são os Transformers. Não, mas porque eles são alienígenas, na verdade, mano. E o que é que tem, né? Robô, não? É, não, mas não, não entra robô, na não. Categoria gigante, não, mano. Assim, pelo que eles falam no Beast Wars, na verdade, eles são alienígenas, que eles não têm uma forma, e aí quando eles caem no planeta, eles vão pra forma mais poderosa e dominante do planeta, entendeu? Pelo menos foi o que eu vi no Beast Wars. Não sei se é isso mesmo. O Beast Wars é transforma também. Faz sentido. Os carros são mais poderosos do que os humanos, né? Não, mas era inseto no Beast Wars. Tinha uns insetos. Beast Wars, pois é, porque lá só tinha animal. Só tinha animal. É, mas eu lembro até um amigo nosso, mano, que estudava no como é, macho? Propaganda. Bota comercialzinho, né, cara? Pô, vocês fazem comercial de tudo. Pô, mano. Do colégio, mano. Tá negado. Eu não estudei lá, não. Ei, Manel, tu lembra, macho? Eu não estudei lá, não, mas minha terceira Manel. Estudou e disse que é não, muito. Não, mano. Eu não estudei lá, não. Eu conheci a galera de lá, o Wasp Mator, mano. Quem, mano? O Wasp Mator. Vocês chamavam o cara de Wasp Mator. Ei, macho, o cara era igualzinho, velho. O diabo é Wasp Mator. Bota aí, mano. Wasp Mator não era o. Wasp Mator. Pra mim é o inimigo do... É uma, tipo uma mosca gigante. Não, macho, era o Beast Wars, cara. Nossa. Caralho, Ospimento. Aí era o irmão do menino, macho, do Mário Sérgio, mano. Ixi, Mari. E quem? É o Mario Senhor. É o Sandro, doente. O Sandro é mesmo, mano. O Sandro. É, mano. Pô, então tu tinha que chamar os três caras de Ospimeito, mano. Que os três caras eram tudo igual, mano. Só mudava a estatura de um pro outro. Agora, alguém sabia, pelo menos, que o Jiraiya tinha um robô gigante? Jiraiya! Geral sabia, mano, porque... Não sabia, não. Recentemente, uma TV aqui do Ceará voltou a reprisar o Jiraiya, mano. Tu sabe que tu não deve fazer propaganda, né, mano? Eu vou botar o pi, mano, na hora que a TV... Botar o pi, TV... assim, né? De estar bafando. Aí, mano, quando foram reprisar por algum motivo, mano, reprisaram em loop, tipo, os 5 últimos episódios, é reprisar uma porrada de vez esse episódio do Deus Jiraiya. Ele só aparece no final, né, da série. É, mas ele e um maluco sem cabeça lá, que é fantasma, que se chama é mesmo. Putaria esse daí, mano. O pior de tudo é que o bicho era sem cabeça mesmo, mano. Era um vilão já muito doido. Ah, e o pior é que nesses últimos sem episódios cabeça. Aí, mano, o Dokusai, esse bicho arranja um esquema, mano, que é uma ninja aranha lá, mano, coroazona doideira. É verdade, como é? Não lembro o nome dela, não. Sei que ela Spider Ninja. Ela é uma ninja que usa os poderes de aranha, né, e tal. Tem. Aí aquele ninja que é um corvo chega assim, e aí, Dokusai, onde foi que tu conheceu ela? Aí, não, mas isso é um esquema antigo, tipo, pra lá e tal. Explica nada, né, o cara? Dokusai é massa. É isso aí, né, mano? O cara assim. Acho que ele vai dar o endereço do 90 ali, tá doido? Ah, mano, tô ligado, macho. É aquela Morgana, mano. Aracne Morgana. É, Aracne Morgana. Vixe, Maria. A Morgana não é inimiga, mano? Então, mano, essa aranhazona, mano. Madame Aranha. Ninja feiticeira, Madame Aranha. É, só tô aí, tô ligado. Tu botou no Google, foi, mano. Acabei de botar, mano. Aranha do Jiraiya. Jiraiya? É nada, tu acha que ele é bicho? Ah, lembrei, a Morgana. Eu me lembro que alguns anos atrás, mano, foi num grande evento de anime aí, já que o Jota tá incomodado com essa propaganda. E aí, mano, eu assisti um dos últimos episódios do Jiraiya, né? Eu só me lembro dessa Aracne Morgana, mano, de uma fala dela assim, ela tava lutando com o Jiraiya, né? Aí ela diz assim, Jiraiya! Todo mundo na sala, Porra, velho! Tudo deu gritinho também, mano. Próximo aqui da lista, mano. Robô gigante do Homem-Aranha. Tu vale a pena nem o cara falar. Tá começando, mano. Uma série do Homem-Aranha, macho. Japonesa. Japonesa, live action, macho. Mano, sabe que recentemente... Foi não, mano. Sabe que recentemente eu assisti um documentário... do Stan Lee, aí sempre estaria, mas ele mostrou a trajetória dele do começo, né? Aí disse que esse negócio aí do Homem-Aranha foi quando eles tentaram colocar o personagem na televisão, né, e tal. Meu irmão, mano, isso é esse seriado, mano, quase quebrou o estúdio do Stan Lee, mano. Esse bicho sempre estaria, mano, ele viajou pra Califórnia e tal. Na época ele criou esse seriado aí, aquele desenho Homem-Aranha e Seus Amigos. É, mas pera aí, o que tem a Mulher Maravilha, o Homem de Gelo, né? Mulher Maravilha, pô, Mulher Maravilha não, Mulher de Fogo. Mulher de Fogo. Pois é, a Flama e o Homem de Gelo. Esse aí fez até o. Não, valor aquele não mas presta atenção, esse aí foi legal, mano, não deu prejuízo não. Agora, o seriado do Homem-Aranha, mano, o próprio Stan Lee diz, mano, que na época ele acha que a mídia não tava preparada pra adaptar o personagem, mano. Essa roupa aqui do seriado japonês do Homem-Aranha, até eu faço, velho, aqui em casa. Véio. Muito ruim, velho, meu Deus do céu. Os caras não queriam saber não, macho. Era só de putaria mesmo. Ah, até parece que eles não queriam. Que gajinha, vamos fazer aqui um Tokusatsu pra zoar. Mano. É mesmo. Ainda é, macho, o negócio era tão bagunçado, macho. Que o nome, o robô, macho, era baseado, obviamente, que era do Homem-Aranha, mas o nome do robô era Leopardo. Tudo a ver, né? Pois não é, fosse um robô aranha, um negócio meio robô aranha. Robô aranha! Mas não tinha tecnologia não, pra época, velho. É, o robô aranha aí foi esticado. Não, macho, não, eu digo robô. O robô aranha? Não, macho, mas. Não, não, o pior de tudo é que robô aranha é melhor do que pantera mesmo. Leopardo. Não, não precisava ser um robô no formato da aranha, não, mano. Podia ser um carazão, mas com as patas de aranha, o negócio. Bota as quelíceras zonas, bota o negócio, tá leopardo. Ei, mas deve ser uma coisa putaria demais, mano. Tu tá aqui, mano. Aí o país é o país é atacado por aranha gigante, mano. Robô, o país tá fudido. O cara olha assim. Aranha, zona, robô gigante, mas até é doido. Depende do país. Tem país por aí que comeria aranha, né? Gostaria. Matar aranha na dentada. Mano, era o primeiro que corria. Valeu. Matar na dentada. Não ia matar, não. Porque, tem país aí que ia matar, entendeu? Mano, é o tipo do cara, mano, que o cara olhava assim, vixe, mano, é uma aranha. Quando o cara virava pro lado do mané, esse bicho já tava correndo ali. É. Na dentada, mas se fosse o robô jumento, aí eu dizia que tu matava na dentada. Essa referência aí foi boa também. Um sabidinho ele, né? O jumento gigante. Pô, cara, imaginou a putaria, cara, que ele filmou minha aranha e eu filmou o robô jumento, cara. Que merda. Acho que o jumentão é mais poderoso. Uma coisa ali que tem muito esse negócio de robô gigante, mano, é aqueles Super Sentais, né, ali, mano. Super Sentais, mano. Aquelas equipes ali dos caras coloridos ali. O Changeman ali, o Change Robo. Era um robôzão, se bem, né? O robô do Changeman era irado, viu, doido? Mas eu sempre lembro... quis saber qual dessas equipes veio primeiro, mano. Eu me lembro, não, foi o Changeman, mas eu me lembro, macho, que tinha um robô e tudo, mas eu não lembro desse Sentai, não. Que diabo de Sentai é esse aí, Super mano? Sentai, mas qualquer um desse time Power Ranger. É, que tem os cinco. Que tem os Sentai. Pô, tá aí vivendo e aprendendo. Tá aí o Azila Cash aí aumentando meu vocabulário. Porque eu nunca na vida tinha ouvido isso, mano. O nome da série é Super Sentai, né? Pô, então tá bom. Então tá bom. Olhando o design do Change Robo, mano, do robô do Change, mano, acho que esse bicho muito bom, não, mano. Acho ele irado, viu, doido? O modelo de transformação dele na época era revolucionário pra caramba. Porra, mano. Era massa. Na época, quer dizer, quando eu era pequeno, né? Naquela época era revolucionário pra mim. Não, na época que tava pro cara fazer um negócio desse, que montava e desmontava, tinha uns foguetes, um negócio. É doido, era massa, mano. Sabe porque era apelativo, mano? Porque na abertura e no encerramento aparecia esse bicho. Aí na abertura era aquela música zona toda animada e tal, os caras atirando de metralhador. Mas é claro, a negada gastou um dinheiro da porra com os efeitos especiais. Tu acha que os caras não iam usar essa cena em todo quanto era a oportunidade que ele tirou? Aí na abertura aparecia esse bicho com a espada do escudo, doideira. Aí no final, mano, que é tipo aquela música de final de tarde animada, aí aparecia esse bicho passeando e tal. O bicho todo light ali, mano. O cara ia criando uma afinidade desse bicho. A teoria é que os Changemans eram os veículos, né? Eles chamavam um jato, um helicóptero, um tanque. E tudo vinha dentro de um ônibus espacialzão gigante, né? Tal. Eu sei que esses bichos eram militares, mas os Changemans. O robô deles já era gigante, né? E vinha tudo desmontado dentro de um ônibus espacialzão imenso, né? Por sinal, né? Imaginou o manual dessa porra, mano. Vê com o manual gigante dentro. Cada peça A na peça B. Eram só três. Era o helicóptero, o avião e o tanquezão ali. E era que formava a espada e o escudo, mas era parte do avião também, né? Do jatinho. Era mágico, mano. Ele tem canhão no ombro, né? Não, mano, porque o jato formava a cabeça, a partezinha do tronco e tal. É mágico, mano. Não adianta tentar descobrir, não. Fudou, mano. É o mesmo esquema das armaduras dos cavaleiros, mano. É. O cara sabe. A armadura montada e a armadura depois que sai da caixa. E o robôzão do Flash, mano. Quem lembra? O Flash King. Aí tu tá forçando. Eu não lembro vagamente dele. Eu lembro que eu assisti ali. Agora, macho, era tu parecido, mano. Tu olhar o robô do Flashman, macho. E o robô dos Changeman, mano. Só muda totalmente que o Flashman é um pouquinho mais arredondado, mano. O que muda é que o Flashman é do Flashman e o Changeman é do Changeman, né? Até as cores, mano. É do Changeman, né? É o tipo é um cara, é, mano, até as cores são parecidas, mano. Mas o Changeman tinha um diferencial, mano, que às vezes ele derrotava o inimigo, mano, com aquela bazuca zona gigante. Peraí, tu vai falar também o Changeman, Joel. Ô, Flashman. Não sei, mas todo mundo sabe, mano, vai te lascar, mano. É, pra dizer que era um cara que chamava Changeman. Só que além do Flash King, mano, eles tinham também os robôzinhos pequenos, mano. Tinha o Titã, o Grande Titã, que era um robôzão gigante, que era em formato de um caminhão. Caminhão, ó. E o Titã Júnior, que era um robôzinho pequenininho que eles usavam pra frescar ali na luta. Mas me diz uma coisa, nessa época eles já tinham o Transformers, não? Talvez fosse um pouco de influência, não? Eu acho que sim, né? Eu acho que 89 já devia ter, já. O Transformers é antigo, antigão, né? Transformers é antigo, mas o Transformers era só desenho animado na época. Sim, cara, mas aí que tá o Tokusatsu. Não, mas não era gigante, mano. É baseado em anime, basicamente. A ideia... Mas não era gigante, não, doido. Tu tá dizendo que um caminhão que se transforma não é gigante? Não, pô, no desenho animado não era essas corridas. Era bem pequenininho. Era um caminhãozinho, né? O robô do Flashman eu não achava muito massa também, não. O design desse bicho aí é meio derrubadozão também. O mesmo cara que escreveu ali o do Changeman, né? Flashman foi um pouco puxado ali porque ele queria. Agora o massa mesmo, que eu achei massa, mano, ali o robô gigante foi o do Mask Man, mano, o Great Five ali. Não, o Mask Man eu achei massa foi a música, viu, mano? A música zona do Mask Man ali é foda mesmo, viu, velho? Mask Man é todo irado, mano. Das poucas vezes que você pode ver um japonês bombado, né? De onde foi esse bicho aí? Bombado. Era o pretão, né? Que era o bombado ali. Ah, mano, na abertura, mano. Quando eles iam explicar o que era a força lá. Aí tinha um japonesão, mano. Um braço dele da largura da coxa do Manel. Tem que ver se a gente acha o vídeo, macho. No YouTube pra botar no. E ele ainda fazia a zoada, né? Quando ele forçava o músculo, ele fazia. Isso foi ótimo. Aí ele fazia o azuado músculo crescendo, né? Essa galera tem noção, não, viu, mano? Agora o Great Five aí, mano, o bicho já tem um designzão massa, mano. Espadazona, escudozão que era a nave, né? E a gente já vê, pois é, mano. Já vê, mano. Acho que é tipo uma evolução dos robôs, mano. Os caras souberam fazer, né? O do Mask Man. Mas o pior de tudo, macho, se for olhar na cronologia, macho, o Mask Man veio antes dos Flash, mano. Ah, é porque o Mask Man ali é mais foda, o Mask Man ali. A ideia foi mais bem sucedida, né? Foi mais bem bolada. Não, mas talvez não, só seja questão de investimento. Talvez tenha sido um melhor investimento, os caras quiseram trabalhar mais nessa parte. Ou então investimento é muito diferente. Eu sei o que foi. É porque eles gastaram o orçamento todinho no Mask Man já. Só esquiva na coxa. Pois é, né? O que sobrou do... Pega aí o que sobrou do robô do Flash Man e bota aí, né, cara? Só agora, isso aí é um pouquinho já antes da nossa geração, porque você vou ver a data, 1988, mas eu tinha o quê? 2 anos de idade. Caralho, se entregou foda agora, hein, cara? Não, não tem besteira não. Agora eu só lembro porque a galera da Manchete, mano, reprisava mesmo com gosto. Só a galera calculando aí a idade aí do ferrolhão aí. 32, mano. Não precisa calcular, não. Na época que eu não cheguei. Agora, que da nossa geração. quem pegou mesmo essa parte de robô gigante mesmo, foi quem assistiu Power Rangers, velho. É. Aí entra aí o melhor robô, um dos que eu acho mais massa, que é um Megazord. Um Megazord ali. Megazord, é... mano, da primeira temporada zona, mano. Ultra Zord é mais foda. Acho que é doido, mas o Megazord, mano, já era um diferencialzão imenso, mano, no design. Ah, pra começar, que não era só um robô, né? Eram cinco robôs. Exato. Que duravam só. Eram os robôs pequenininhos, né? Que era o Tiranossauro, aí eles... Se eu não me engano, no acho que nos primeiros episódios eles não se juntavam ainda, eles se juntaram depois. Acho que eles lutavam separados depois que se juntaram. Eu acho que não, hein? Que ficavam escrotidão doido esses bichos lutando separados. Eu não tenho certeza, mas acho que tem um ou dois episódios que eles lutam separados. Tá pensando aquele Triceratops brigando sozinho, mano. É doido, né, mano? Monstro gigante olha assim pro Triceratops, dá só um bicudão ali, o bicho fica... Ah, mano, o monstro gigante dá só um passo pro lado, mas que o Triceratops consegue fazer curva em alta velocidade... Agora o massa, mano. Mas eu não tenho certeza, massa... não, assim, o que eu tô dizendo, eu tenho quase certeza que isso. Não sei se essa luta separada realmente é no primeiro Power Ranger. Mas eu tenho quase certeza que tem um Power Ranger que eles lutam separado no começo. Eu acho que é massa que... acho que foi o primeiro robô que ele começou já com mais maleabilidade. Porque, vou pegar aqui o Megazord com a forma já mais... pro Tiranossauro Rex, aí ele pegava só o Tiranossauro Rex e formava uma armadura zona toda diferente, já baseada mais no Tiranossauro. Tinha outras peças e tal, mas aí não, se precisasse voar, aí ele pegava o Pterodáctilo. Eu achava massa, mano. E quando eles se juntam, né, tem uma versão ali deles que é o Dinotanker, né, que é eles meio juntos, só que... Exato. É o meio termo ali, é antes dele virar o Megazord mesmo. Exatamente. Era massa, ali. Foda. É, mano. Agora foda mesmo, não era o Megazord, não era o Dinotank, era o Dragonzord, mano. Dragonzord ali, ei, mano, era massa. Dragon, e a flautinha, o cara tinha que chamar pela flautinha, né? Era massa que, tipo, que era o Ranger do mal, né, velho? E que era mais foda que ali. Tudo junto. Exatamente. Aí ele tinha uns detalhes, verde com dourado, era massa, velho. E ele sozinho já era foda, né? Tem a versão do Tiranossauro Rex e tem a versão do dragão, né? O Megazord misturado. Mas isso aí eu quero ver que já é uma tendência bem japonesa, né? Botar o anti-herói fodão, quebra todo mundo e depois esse bicho se aliar ao time, né? Mas eu acho que o Ranger Verde, ele foi o primeiro dessa safra aí de anti-herói ali que vira do bem. Foi um corta-gozo inacreditável quando ele virou o branco, cara. O Ranger Branco é muito mais pai do que o Ranger Verde, velho. eu vou dizer que no tempo ali do Cyber Corps já tinha um Lucifer. Era mesmo, Cybercops era massa. De onde é que o Ranger Verde era do mal, mano? Eu não lembro disso, não. Ele era do mal. Ele vira do bem, aí passa um tempo e depois ele vira o branco. Eu sei que era o mesmo. Mas o branco... Ele vira o líder, irmão, o brancozão. Ele vira o líder, quando ele até levam ele lá pro Zordon, o Zordon vai lá e faz a armadura pra ele. Que até tem a daga. Mas o vermelho deixa de existir. Então? Não é no lugar do vermelho, mano. No lugar do verde. O verde já era sobressalente, mano. Pois é, aí o verde vira o branco, mano. Tá certo. Não, tá certo, porque quando vocês falaram verde, eu processei vermelho. Mas não tá tem certo. O verde no time, não, mano. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Tô dizendo que quando o verde... Na verdade, o verde até passa um tempo no time, sim. Passam dois ou três episódios. Peraí, vermelho, verde, depois branco e é o Tommy. Eu me lembro desse bicho aí. Que hoje é lutador de MMA, né? O Tommy. E antes era o Power Ranger. É, lutador de game. Aquelas lutas foram ensaiadas. Eram cinco, né? Era o preto, o azul. O preto é não, mas o afrodescendente. Pô, era isso aí, velho. Só esperando. Tinha um afrodescendente. Tinha o da armadura preta. Tinha o azul. Não, mas era a armadura afrodescendente. Tinha. Tô sendo se ele passar no batalho. Isso tem racismo aqui. Só porque eu sou um mais bronzeado. O único que anda maquiado pela rua sou eu que tô sofrendo essa pressão daqui. Aqui na Terra Circônia. Organizado por idade e por altura. Deixa eu falar, porra. Aí tinha um time preto, azul, amarelo, rosa e o vermelho. O verde era de onde, Márcio? O verde era vilão, cara. O verde era do... Amigo, seu doente. Era inimigo deles. Aí depois ele entrou pros Rangers com o branco. Não, ele entrou sozinho. Ele entrou com os quatro capítulos e depois virou o branco. Ele virou o branco, mano. Só em outra temporada, naquela que saiu o filme. Foi não, porque quando ele entra pro time já é final de temporada, cara. Meu irmão, mano, eu me lembro que é uma parada assim. Não, não importa, mano. O importa é que depois de um tempo ele virou branco. Não importa se é 10 capítulos, outra temporada. É, mas só que ele já é bem mais pra frente, mano. Muda todo mundo, eu acho. Não, muda não. Quando ele vira o branco, não muda todo mundo, não. O branco é antes do... Na verdade, ali é o... É a velha história do Power Ranger Michael Jackson. É o que vira branco. Não, é... mas eu me lembro ali de uma luta, mano, do Dragon Zord contra o Megazord, em que eu acho que o Ranger Verde que fala. Não, mano, era o Tiranossauro, não, macho? Não, era o Megazord contra o Dragon Zord. Aí o. Não sei quem é, acho que é o Vermelho que diz assim: o ponto fraco dele é na cauda. Então, aí a galera vai lá, né, e pega o bicho ali pela cauda. Aí pega ele pela cauda ali, aí a cauda dele virou furadeira, mano. Só o Megazord ali se fudendo, mano, todinho. Só os caras chamando o Vermelho de filho da puta. Tem, mas tem um... Já tá que ele deixa de ser líder, né, mano? Depois é porque tinha aquela putaria, né? Ele tava no Tiranossauro aí, mas o ponto fraco dele é a cauda, mas meus braços é pequeno, mano. Segura aí. Além do Dragon Zord, tem o Mega Dragon Zord, que é ele mais os outros caras, né, ali. É o único diferencial dos Power Rangers mesmo é essa mudança de Zord direta aí. Negócio de dinossauro, aí entra o PC no meio aí, hein? Porque o Mega Dragon Zord é quando ele, o verde, conseguiu controlar tudinho ali os outros, menos o vermelho, né? Aí ele se juntou com todo mundo, mas virou aquele robôzão com aquela lança-zona ali. Vixi, mano, tá doido. Aí o cara agora... fudeu aí pros Power Rangers. O vermelho perdeu o emprego, foi depois disso. Aí o bom é quando vê o Ultra Zord. Aí o Ultra Zord foi a zoada máxima, viu? É, mas aí é bagunça. Vem um bichão com a cabeça na preta, que é a armadura do... Agora, por que que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro. Mastodonte, Mastodonte, né? Que duplo sentido desgraçado, né? Porque tem o outro robô, mano, o Titanos, que é como se... Vixe, meu irmão, eu tô vendo aqui esse Ultrazord. Titanos, que é como se fosse um Brachiosauro, né? Aí, mas esse Ultrazord aqui foi escroto, mano. O bicho nem se mexe, mano, é só um porrada de cana e bazuca, mano. Eu falei que o Ultrazord era mais massa, lá no começo, mano, ninguém mais acreditou. Tu sabe que a estratégia aqui do Ultrazord é só ele olhar pro inimigo e matar, apertar o botão de fogo, né? Esse quando ele errar, já era, né, cara? Ei, macho, se ele errar, esse pescoçauro não veio. Uma bala, é, mano? Já putaria. É, mas é daí que vem o pescoçauro, mano. É, pois é. E onde é que vem esse bicho, mano? É, ele vem, de um episódio aí, mano. É um episódio meio solto, ele aparece meio do nada, assim, né? Tá solto, é, bate ali, bate aqui, ele não achei que eu vim chegando. Ele não é dono de ninguém ali, ele é só um robô que aparece lá. Aí eu cheguei aqui. Eita. Ele tava ali passando, o cara falou: ei, quer ser negócio? Ele falou: tô de bobeira aqui, vamos, né? Aí o Ultrazord aqui. Eu tô aqui, sem fazer nada. O Ultrazord aqui, aí, a galera pensou: ei, se a gente tá os robôs tudinho, mano, que tá? Aí botaram ali: vamos jogar fazer um acasalamento aqui. Vamos ver se dá certo, né? Agora, na segunda temporada ali dos Power Rangers, que na primeira é do branco, foi... já, né? É, na primeira foi aquela lá, essa daí, né? Dos dinossauros aí. Na segunda já é aquela dos animais, que tem o negócio das artes marciais, sei o quê. Aí já começou a baldeação, já... Aí é o Thunderzord, aquele que tem uma bolota no peito, assim. Só um parênteses aqui. Só um adendo que eu acabei de dar uma olhada no imagem personagem do Megazord. Eu lembrei, macho, de um Kinder Ovo, de uma série do Kinder Ovo, mano. Kinder Ovo? É, macho, que vinha com um negócio, que vinha com os É, os macho, Zords. Eu tinha essa parada, ó, mano. Puta que pariu. Sim, o Kinder Ovo. Pior de tudo é que eu só consegui dois, ó, mano. Eu só consegui o Triceratops e o Mastodonte, mano. Não consegui. E aí, sabe onde é que vendia, mano? Eu consegui os dois que valem menos, né, cara? Eu consegui o vermelho e o Triceratops. Eu, o Triceratops era uma das pernas, né? E o outro era o Mastodonte, eu não sabia nem onde era que botava, mano. Aí eu sei que... Mastodonte era a cintura, mano. Vendia, ele vendia, macho. Sabe aonde era que vendia? O único lugar ali na redondeza ali que vendia esses Kinder Ovo era no DSR Vídeo. Era porra, mano. Que eu colecionava e tinha uma bodega vizinha lá de casa, eu comprava lá. Aí eu não sabia, eu não me aventurava pelo teu interior, não, mano. Teu interior? Que é o subúrbio, né? Lá onde tu ficava aí pra ir pra cidade era exatamente mais perigoso. É. Porque é que tu acha que o mastodonte é a parte da cintura, mano? Do Megazord. Risada dele. É isso. Pra escrotizar mesmo, né? Os aí tu fica... bota reticência, não. Mesmo, né, mano? Não tinha pensado por essa lógica, não. Os caras são escrotos, viu? É uma putaria, mano. Agora o Thunderzord eu acho irado também, mas já o design do cara. Não, o Thunderzord ali foi só pra cumprir tabela. O Thunderzord ali foi meio fora. Parece um perturbado, macho. De óculos escuros, né? De óculos escuros. De óculos escuros, ó. É, mano. Vai dar uma olhada só. Não. É mesmo. Mas aqui, cara, se o Metachow Ultrazord escroto, cara, olha o Mega Ultra Tigrizord, cara. É o cúmulo, cara. É o Tigrizord. Tem um Mega Tigrizord e tem o Ultra Mega Tigrizord. Esse bicho é tão fracassado. É, mas isso aqui tem uma coroa, mano. Ele tem uma coroa na cabeça. É, mano. E o pior, mano, e o design desse bicho é triste, mano. Cadê? Pegaram os robôs, mano, despreocupado, nem se encaixava. Disseram assim, mano, bota tudo um em cima do outro aí. Vai-se embora, mano. Aí, ó, foi as carreiras, papai, pra enfrentar o inimigo. Isso aqui é pra matar o cara de rir, mano. O monstro olhava assim, aí começava a rir, aí perdi a atenção, mano. Pode não, mano. É certeza esse bicho não se equilibrar, mano. Se fosse mesmo. Ele não se equilibrar, tu vê que a arma dele é uma bengala, mano, pra se ele cair pro lado, tem onde se segurar, mano. E é putaria que o vermelho ele tá em cima de todo mundo, né? E parece que ele tá frescando, mano, rodando essa pegada. Ah, seu... Parece que ele tá assim num trio elétrico de carnaval. Bom, é assim mesmo. Ou trio elétrico, alguma parada de carnaval, mano. Isso aqui não parece que ele vai pra guerra, não, mano. Isso aí, ó. Eu boto todo mundo aí em cima, vamos embora. Eu vou mostrar o que parece. Pera aí, eu vou mostrar. É, mas isso é o tipo de coisa que eu espero de um projeto do Manel. Mano. O cara chega assim, aí, mano. Manel, tu vai ser aqui o engenheiro dos Megazord. Cria aí uma adaptação pra ele. Ei, mano, eu me lembro. Esse bicho, mas esse robô. Tá aqui, ó. Aí, ó. Eu vou mostrar aqui agora. Peraí, vai. Eu vou mostrar aqui a mesma coisa pra você aqui, ó. É igualzinho aí, ó. Aqui, ó. É, vocês botam aí. Isso aí, ó. Tá pegado aí, ó. E tu vê que o cara que tá na lateral tá flutuando. É mesmo. Tu sabe que é o mais escroto, mas a decoração desse ônibus aqui, viu, mano? Parece com aquele ônibus do Scooby-Doo, mano. É, mano, olha a última aí. Meu Deus do céu, muito carinho. É isso. A última do macaco é pra de mal, né? baby.